Sente na 3305. Então, 3305, informe desvios ao centro Recife, chame o mesmo na frequência no 25 decimal 45, alterna no 2000 decimal 85. 2545, 2085, na 3305, boa noite, obrigado. Boa noite, eu vou na 723, perdeu o contato do centro Recife, mantendo o nome médico 1160. 1723, desça para 406, que negar no 094, desça via chegada bom. Permitiu, 410, não quer formado, via chegada bom, eu vou na 723. Luna 723, voe certo 367 para o RNAVE. Vou 367, vou na 723 para o RNAVE, descendo para 4.0. Então, No 3178, desça via chegada a Mari para nível de voo 050, QNH no 014. Com 723, após desvio, se tiver condições, está autorizado o servidor 366. Afirmativo, após desvio, servidor 366, vou no 723. Desvio agora, após 0430, para o próximo, por favor, 0430. Afirmativo, após desvio, vou ITAP, então 3178. Desça para 2.500 pés. Autorizado a R9, reposto estabilizado. Afirmativo, 2.500 pés, vou no 7.3, vamos lá estabilizar. Afirmativo, vou no 7.3, chegou a chover de Anoró da manhã agora há pouco, hein? Aeronave de aproximação para Salvador, a torre informa que a chuva está tá leve sobre o campo continua visual. Obrigado, hein? 366, vou no 372. Vou no 723, complete aproximação, chame a torno no 8, decimal 95. 395, vou no 723. Na 3178, após desvios, voe 7366 para a RINAV e desça até 4 mil pés. 4 mil pés é a vista 366, RINAV. Uso autorizado pista na fera. Vento 120 graus com 11 nós. Chuva leve sobre o campo, pista molhada. Permanente livre pouso, pista 90, vamos no 723. Fizemos 78, desça para 2.500, após estabilizado. 2.510, após estabilizado, agora para a emissora 5.000, autorizado em área e manter, pista na zero. Bruno 723, salvo 30. Na minha escuta, siga de Alfa, reporte antes da Juliette. Relativo, na escuta, Alfa, reportar antes da Juliette, com o 723. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Vento no 50 graus com 8 nós. 4, da Juliette, Golão 723. Juliette, Portão 4, Golão 723. Da Juliette, Portão 4, Golão 723. Boa noite, Azul 2774. Boa noite, 2774, presa da área, mantém, pista na zero. Boa noite, Centro 3178, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, uma TR da Azul vai encerrar a live. Sim, aguardando a autorização 3178. Para informação, vento no 40 graus, 49, pista molhada, porém não chove na vertical. Virado 3178. Miana, decolou 34, chama 120298, bom voo. 208, boa. Azul 2774, autorizado a decolar, ventando a 50 graus com meia dúzia de nós. Vamos decolar 2774. Boa noite, Azul 5001. Azul 5001, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320 via saída da EL. Sessão 320, manda EL, Azul 5001. 5001, vou direto Leda. Direto Leda, 5001. Tá 3178, pista 10, livre para os autorizados. Oi, Renato. Você tem 03178. Azul 2774, decolou 3, sempre chamando 20298, bom voo. 208, 2774, boa. Controle, uma boa, Azul 2774. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 960, é autorizado direto coral. 160, direto coral 2774. Dan 31 na 78, são os 37. Siga via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 37. Boa noite, voo 1354, cruzou 220, recente da Alfa. 1354, dessa via chegada Mali para nível de voo 050, QNH 1094. Para condições, está autorizado direto e TAP. Direto e TAP, e em nave da 10014, após o TAP, voa ao TAP, Vitor 366. Bom, 354, após o TAP, Sierra Vitor 366. Positivo, após o TAP, Sierra Vitor 366. Oi, Salvador, boa noite, eu chamo a 224. Boa noite, 224, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 130 graus, 4 nés. A gente decola pista 10, eu chamo a 224. Azul 5001, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251, 2835, obrigado, bom trabalho. controle, eu chamei a 224, boa noite. Bom voo. Obrigado. 908. Controle Salvador, boa noite, eu chamei a 224, cruza 2000 pés, facilidade, voa Aracaju, da presente? Xeremé 224, contato a decolagem, sua para nível de voo 90, foi Conde inicialmente. 190, voando Conde, eu chamei 224. A 3600 desça para nível de voo 060, se tiver condições, está autorizado ITAP. Afirmativo, direto ITAP, da 3600. São 354, desça para 4000 pés, voo incerto 366 para o Arnaldo. Colo 354. Colo 354, voo incerto 366 para o Rinave, desça para 4000 pés. NH 1094. Aprovado 366, 4014. Xeremé 224, foi Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, eu chamei a 224. Com 354, desça para 2.500, autorizada a RINAS, reporte estabilizado. 2500 é motor estabilizado no RNAV, voo no 354. São 3600, voo em 7366 para o RNAV, desça até 4 mil pés. 4000, Serra Vida 366, São 3600. Voo 098, desça para nível de voo 050 e voe direto em TAP. 050. 049, Cicrão, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 040 graus com 4 nós. Autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, azul 49. Azul 2774, solicita nível 1 no 80. Azul 2774, submantém nível de voo no 80, está autorizado lá após Coral Raíra. Feito no 80 após Coral Raíra, 2774. Azul 252. 2534, desça para nível de voo 060, via chegada Mário. São 3600, desça para 2500, voo autorizado a RNAV e reporte estabilizado. 2500, vamos reportar estabilizado na RNAV, São 3600. Controle o voo no 098, efetuando o pequeno à direita. A gente após desvio, voe 7366 para a RNAV, voo 098, desça até 4 mil pés. A gente após desvio, voa 366, 4 mil pés, do ajuste no 014. Afirmativo, QNH permanece no 014. Voo 0298, bom voo. 308, canal 59, obrigado, boa noite. 774, 9 milhas para Coral, serviço radar encerrado, submantenha nível de voo 1180, chame controle, e as frequência no 20 do cima 1. Informa de 1180, agora com controle de relo, 2074. Estabilizado, voo no 354. No 354, chame torno no 8 decimal 95. 295, seja. Boa noite, o próximo ponto será da 10, pronto. Torre Salvador, boa noite, voo no 354. A 3 milhas por 372, estabilizado. Direto Coral, alguma possibilidade assente após Coral? Obrigado, linha área, decolar, pista 90, vento 060 graus com 5 horas. Autorizado a alinhar e decolar da 10, voo 1354. Voo 1354, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vento 060 graus com 4 nós. Sem chuva na vertical, porém pista molhada. Gente, voo 1354, aguardando a autorização. 624, 17 milhas para terminar Aracaju. Serviço radar encerrado, solicite a descida diretamente ao controle Aracaju, frequência 120.23. 203, boa noite, hoje é 224. Livre, pouso autorizado. Livre, pouso, gol 1354, confirma o vento? 070 graus com 04 mais. Sente. Aporte estabilizado. 2500 PES, autorizado a RNAVE, reportar. Estabilizado, pouso 090. Pode passar para o controle, o gol 34? Sim, regulou 55 com o voo. Obrigado, Zoran. Controle, boa noite, gol 1134. Decolado, não se escuta. Contato radar na decolagem, suba 35 via saída PUCA. Vendo 350 via PUCA, ou na 1134. Estabilizado no RNAVE, a 3600, completo de aproximação, chame em torno no 8.95. 1 no 8.95, tran 3600, boa noite. Europa, 084. Come back at holding point on your radio. We know your holding point, what? So, in Salvador, 3600, está pensado no RNAVE da 10. Luna 354, Salva 56, na minha escuta, siga via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, nossa escuta, 354. Fred Tan 3600, avistado, vento 060 graus com 5 nós. Pouso autorizado, pista 10, pista molhada. Pouso autorizado na 10, Tan 3600. No 354, corrigindo o portão 08. Para o 08, 354. Passarei 2224, está sendo de informação, bravo. Passarei 2224, voo ISAP, reporte para descida, que é legal no 0-1-4. ISAP no 0-1-4. Azul 2534, confirma essa velocidade. Azul 2534, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2109. Desça até 4 mil pés. Após o TAP, certo 366 para o Rinaldi. NH no 0-1-4, azul 2534. Voo 1-1-3-4, chama no centro Recife, frequência 25.45, alterno 26.85. 2545, 2085, obrigado, boa noite. A 3600, Paulo. A 0200. Taxi de Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o portão 10, da 3600. 4.366, passada 22, etc. Parede 2224, se possível, mantenha a high speed para o sequenciamento. Se possível, mantenha a high speed para o sequenciamento. For takeoff, 040 degrees, 05 knots. Completely for takeoff, Europa 08. Affirmative. Okay, clear for takeoff, Europa 08. O 224 está efetuando desvio? Estão no 0, voo no 098. 098, emissor no 8, decimal 95. 295, voo no 098. 2534, desce para 2500, autorizado, reposto estabilizado. Salvador, Passarelo 224, necessita um pequeno desvio de terceiro da rota, pode passar uma coisa. Gente, reposta na Prodo 7366. Aqui é feito um desvio, reposta na Prodo 366, Passarelo 227. Salvador Azul 4959. Siga Azul 4959. Autoriza nível 160 como sinal, 4959. Azul 4959, sub mantém nível de voo 160. Voo 160, azul 4959. Follow the 190 Grupa 0-84 of the Patrol. Alpha 4, radio contact me de Patrick, Club 7-7-3-7-0 via Apuca. 3-7-0 via Apuca, Grupa 0-84. Dona Verde, pista livre, pouso autorizado. Livrei pouso, que estão no 0, gol no 098. Rampa 084, Abonete 04, contact front 0, decimal 8, good flight. Azul 2534, chame torno no 8, decimal 95. Azul 2534, continue a aproximação, vai de pista livre. Vento 070 graus com 7 nós, pista amarela. Vente azul 4107, reporte ao fim dos desvios. Na minha escuta, siga de Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o portão 01, o 09. PNM 212, dessa vez chegada a Mari para nível de voo no 00, PNH no 013. PNM 12-2, mantenha a chegada, é o número 3 na aproximação. PNM 12-2, reduza a velocidade para 2-5-0 nós. Reduz a velocidade para 220 nós. Número 2 na aproximação. 220 para 4-0. Passarei do 2224, mais quantas milhas irá executar desvios? Na presença, para o ano 366, passarei do 2224. Bansi 2-4. Go ahead, 0-8-4. Zero Bansi 2-4, request 10 degrees to the left to avoid about 50 miles and if possible right back to FIPAR. Stand by, 0-8-4. How many miles? Request about 60 miles to the left, 60 miles and 10 degrees to the left. Right, 0-8-4, clear deviation, traffic information, 11-4, 50 miles, maintaining off at level 140, Alpha Tango 72. Copy, Repassi 4. Azul 4107, em condições de voar na proa 020 para o sequenciamento? Afirmo, 020, azul 4107. Relativa, azul 4107, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite radial 290 do VR Salvador. 020, limite radial 290 do VR Salvador, 4107. Passarei do 2224, descer para 2500, autorizada RNAV, reporte estabilizado. 5500, patrão estabilizado, passarei do 2227. Azul 4959, 90 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 60, foi o call, virá presente, chame controle de frequência no 20, decimal 1. 20, 4959, foi e o call. E Salvador, boa noite, Azul 2703, centro da Bravo. Azul 2703, foi bons para chegada bom, reporte para descida, QNH 1013. Bom para chegada bom, bom que chamará quando para descida, Azul 2703. Salvador, Europa 084, just to confirm that we are clear to climb level 370. To explore, climb in maintain flight level 270. Climb and maintain flight level 270, Europa 084. 084, climb flight level 370. 370, correction, Europa 084. Azul 4107, desce até nível de voo 050. 050, o Xené 6212 desça para nível de voo 060. Azul 4107, desça para 4 mil pés. 4 mil, azul 4107. Patrono 07, 9 milhas sudoeste da posição certo 368. Sua navegação foi certo 368. 368, eu sou 4107. Quantas milhas irá efetuar de desvio? 6212. 6212 após desvio, foi certo 368 para o RNAV. Europa 084, fly de par, entre contact Recife Center, 125, decimal 45. Sonego 16, decimal 85. Back to Tampa and 12545 secondary 12685 Urban 084. Salvador, muito boa noite. 3152, grande abraço. 3152, desça para nível de voo 070, vou direto ITAP. ITAP 070, 3152. Azul 4107, desça para 2500, complete a aproximação e aguarde transferência para a torre. 2500, aguardando 4107.